Quem merece ela? Não vou fazer rima pra insultar minhas irmãzinhas, fazer elas ouvirem tudo que eu não gostaria. L.I.D. Sete taças, respeito é ideia que só sangue bom abraça. Vocês são damas, não são cachorros. Desse eu respeito a quem te ama. Vocês são damas, não são cachorros. Desse eu respeito a quem te ama. Que ideia louca, banal, à toa. Uma coisa ruim fizeram, fica boa. Tentaram desvalorizar, tirar sua honra, rebaixar a criação de Deus, a cachorra. Mas que morra, essa ideia tola, tola à toa. São aqueles que vão de embalo. Verão passou e todo esse lixo foi pro ralo. Mas as guerreiras de verdade ficaram, porque herdaram de Deus o necessário. Ao contrário dos prematuros que vieram, nasceram, passaram semente, mas que não germinaram. Produto sem valor foi o som que os Black gravou. Mas você tem valor, pois é filha ungida, amada do Senhor. E por criar você, a ele todo louvor. Carrega no vento a semente, merece mais respeito. Vocês merecem mais, acharão o amor perfeito. Olhe pra cima, irmã, vai, levante a cabeça. Deixe que sua garra e sua força prevaleça. Lembre dos meus versos e todo mal esqueça. Lembre sempre, irmãs, fiquem firmes, levantem a cabeça. Vocês são damas, A quem te ama. A letra M na rima é o tema da minha rima. Mulher, moça, menina, as mães, as mina. Mina de responsa, que ajuda e é responsa. Otário que não consta, não tem dama responsa. Minhas irmãs não são cachorra, quem pensa o contrário corra. Que o preconceito morra, são damas, não são cachorra. Esse sujeito que é louco, xingue, bate e mulher. Faz direitinho o jogo que o inimigo quer. Chama do que quer, de cachorra, coisa e tal. Não demonstra atitude, caráter, moral. Coisa que homem tem, nem todo homem tem. Sei que todo lugar tem alguém que vai mais além. Um conceito de respeito que não pensa direito. Agir como primata, um péssimo sujeito. A verdade, a burrice e a fraqueza te consomem. Pra respeitar a mulher tem que ser muito homem. Vocês são damas, não são cachorros. Desse eu respeito a quem te ama. Vocês são damas, não são cachorros. Desse eu respeito a quem te ama. Você pode vencer na vida com luta e com honra. Diferente das garotas que se fazem na cama. Os malucos vê a carne inflama, mas elas querem grana, fama. Garotas indecentes, sem vergonha. Deixa os mano louco que nem maconha. Eles a querem somente em trilhas, só de fronha. Se fazem meretrizes ao invés de damas. Mó negócio, vendeu o corpo no Bahamas. Que desgrama, pai vem crescer sua filha como prostituta. É mó derrota, que nem beijar a lona. Mas as irmãs de responsa vão se distanciar. Já sacaram que vocês não são bons exemplos pra se espelhar. Crescer, progredir, formar família. Toda mulher quer, todo homem quer. Eu sei, você também quer, mas família se constrói com valores. As promíscuas querem tapas, as honradas querem flores. Mas no país do carnaval inverteram os valores. Isso que eu falo é pras irmãs, pras minas. No intuito de querer aumentar a autoestima. Progrida, a criança seja digna e honrada. Diferente daquelas que ganham a vida na calçada. Na balada, pelada. São desejadas, mas não são amadas. Mas vale ser amada do que desejada. Pense bem e reflita. O desejo passa, mas o amor fica.